Color 23, controle 1-19-8, tem um bom dia. 198, azul 5003, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle de boa posição, Tox. Tox, salve. Controle de boa, azul 5003, decolado. Azul 5003, contato radar, ficou para nível 340, autorizado o Levesque. 340, direto da azul 5003, muito obrigado. Aonde? Tox, você está trazendo aqui. Aqui. Azul 5003, vai curva à direita para o 220 para levar informações. 3, consegue ir para o 8 quantas milhas? Aproximadamente 80 milhas, azul 5003. Então, já para o lado de 220. Salvador, bom dia. Número 755, identifica a chegada bom, que para 4.013 e 2013. 4.013, boa noite. Direita na rota 183, 125, aproximadamente 30 milhas na sua 250. 250. Boa, 75, direita pro 230, por aproximadamente 40 milhas. Eu chego no 755, reporta até o dia. Reportará. Agora é 235, vou na 7. Patrulha azul 5003, vai ter que aumentar um pouquinho a proa. Proa 250, curva direita, precisa de informações. Aproximadamente 80 milhas ainda. Você não vai ver com mais quantas milhas eu desvio? Aproximadamente mais 20 milhas. Azul 5003, mais quantas milhas eu desvio? Agora 60, 5003. Chama Recife, 1-2-3-3-2-5, até 1-2-5-1. 3-3-2-5-1, obrigado. Thank you. 5003 Recife 1-3325 obrigado, boa. Para Guarulhos, nível 360, viés 1-0, até Taubaté. Decola da 1-0, após decolagem, curva à direita na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5116, controle 1-1-9-8. Ciente, autorizado 360, viés 1-0, até Taubaté, após conforme a saída da El, Leda, Motiva. 360 autorizado, 5116, transponder 698, 1759. Bruno 759, cotejamento correto, chama quando pronto na posição 06. Chamará, Bruno 759. Serra Bravo, Papá Serra, flight level 360, via Upper Whiskey 50 to Bidazi. After according our flight plan route, plan A10, after departure, turn A right, dial departure, after Luda, after Bidazi. Scope 5123, Salvador approach 11.8. Dial Leda, BDS, Hawk 5123, November departure 119.8, go 1649. 1649, read back collective, departure ready for pushback and startup. Report for pushback and startup, go 1649. Inicialmente voa pelo... Pelo Gonassete. Bom dia, passada 206, posição pantera da 10 próximo. Passada 23, livre a linha de decolar, pistão no zero, vento variável com 04 nós, altímetro padrão 1013. A linha de decolar no zero, passada 206. Na 759, posição meia dúzia para pushback e acionamento. Na 759, está livre o push no hit meia dúzia, chama para o táxi. Chama lá para o táxi com 759. Salvador, bom dia, azul 4234, ciente da quilo. Azul 4234, quilo confede, está pronto, cópia? Pronto, cópia. Azul 4234, autorizado para Recife, nível 330, via UPS 17, decola da 10, após decolagem curva esquerda na saída Tucajambu-Caju, transforme 5121, controle 119.8. E o GMS reporta localizador. Decola da 10, com curva esquerda, Tucajambu-Caju. Transponder 5121, controle 1198, azul 4234. Azul 4234, protegimento correto, chama o próximo para o pushback acionamento na posição 08. Chamaremos, obrigado. Necessidade de direção, uma matéria proa, com a areia estabilizada, perigo localizado. Decolas 40, controle 119, decimal 8, tomou, foi, bom dia. 198, muito bom dia, bom carnaval, até a próxima. Bom dia. Senhor Salvador, muito bom dia, passaria 2223. 2223, contato radar decolagem, sua para 180, sai da água. Sai da água alerta. Só confirmando, a gente não consegue cumprir o gradiente até cruzar 100 pés e 15 do ME. É, confirma se vão manter a gente a 3 mil pés. Atrevão 223, livre da restrição, suba até 180. Que é 180, agradece 226. Até o ponto de espera da opção 0, via parte 1, no Índia, no ponto de espera turno 1895, ajuste no 013. Gente, parte 1 no Índia, ponto de espera chamar 2295, muito bom dia, 1759. Follow the ground, go 1649, request pushback and start off, stand number 5. 1649, stand by to pushback. Stand by, 1649. Localizador, gol 1, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Lima, baixo pra baixo. E agora 755, reporte Simbra, o trem checado, já está checado, o altímetro padrão 63, reporte visual com o campo. Afirmativo, está visual com o campo. 234, puxo de atencionamento, botão 8. Eco 9, sente, mantenha a ponte estourada. Mantenha a ponte estourada. Vai estar no código 4764, tá? Livre puxa no 08, chama pro táxi. Livre puxa, chamar a táxi azul 4234. Vamos puxar no 0, vamos no 7. Salvador, passeio 2223. Possibilidades aí de coordenar com Recife a proa de conquista direto? Inicialmente vou a Alefa, passeio 2223, aguardando coordenação com Recife. Já presente vou a Alefa. Ok, presente Alefa, na escuta para conquista H10-2223. Ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantendo no zero, vamos 759. Para o táxi azul 4234, 102 a bordo, 3 horas e 40, Fortaleza. 4234, aguarda pro táxi. Aguardando azul 4234. Da direita na Fox, solo 21, decima 1, bom dia. 21 e teve um impacto com o pássaro na do ponto. Os novos pontos de toque, depois da taxa de Delta, é isso? Ah, deve ter sido entre a Delta e a Eco. Informação, 75, chama o solo 21, teve algum dano na aeronave? Negativo. Bom dia, chama 219. Tá chamado. One India. It's the holding point call Tower 118 to the call 95 QNH1013. India taxi via April 1, India, holding point runway 10, Tower 118 to 195. altímetro 71013, gol 1649. Azul 4234, seguindo o Boeing da Gol, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 118.95, ajustando a 013. Seguindo o colega da Gol até o ponto de espera da 10, quando lá Torre 118.95, azul 4234. Approve the pushback and setup, report to Eric Protect. Direção Alfa, Gol na 755, bom dia. Gol na 755, bom dia, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, Gol na 330 via Antezulu 17, decolada 10 após decolagem curva à esquerda na saída Tucajamo Caju, transponder 5136, o controle 119.8. 3230 para Recife, 330. 10, pista 10, curva à esquerda, Tucajamo Caju, 5136, 198. 3830, quanto já mais correto chama quando eu pronto? Chama 3830. Ground Tower 118.95. Observe this, the traffic that's rolling after lineup in the way it's stretch code 10. After the traffic that's rolling. Please your line up and wait when we 10 roll 1649. It's 830 na posição número 3 para o pushback da janela. São 3230, aguarda para o pushback. Agora o pushback está 3230. 4234. Bom dia, Rua 759. Rua 759, contato radar, Cuba 360, saída da El. Da El 360, bom dia, 759. Leda na 759. Vai votar eu por causa de informações da tabela de patrulha de Leda. Obrigado. Gol 2199 e a sua identificação autorizada. Chegada Mário, 270-620. Control departure, had a flight, and good day. Okay, 119.8, go 1649, good day. Salvador departure, good morning, go 1649. Dial departure. Contact the departure, climb 2 level 260, go departure. Okay, climb to 4 level 360, go 1649. Salvador, na 759, voltando. Cliente de colagem, 5-0, azul 4-3-4. Receita desvio direita pro 240 por 40 milhas. Estou no 759, ele me desvia, estou no 759. 759. Entre 304, identifica a chegada aberta, desça para 4.010 e ajuste no 13. 4.010, 3.010, 3.010. Lâmina 3.012, desça para 2.010 e ajuste no 13. 4-2-3-4, cuidado, pode ver. Ok, ready? Ready, 230. Roger, 230. 4-2-3-4, Salvador, bom dia, azul 4-2-3-4. Azul 4-2-3-4, contato radar, azul para 330, saída da PUC. 330, saída da PUC, azul 4-2-3-4. Salvadora na 759. 1759, Recife, 1-3-3-2-5-1-2-5-1 bom dia. Wind 260 degrees, for takeoff runway 10. Deixa para 3.000 pés, o ajuste no intruso. 3.000 pés, muito bem. Autorizado, CNN 6.1.2, é o ILS? Autorizado, ILS. Autorizado, ILS. Roger contact on the path 3, climb fly level 280, Arbor the path. Thank you, 80, Arbor departure, and 631, thank you. Confirmo, 118.95, o Chanel 6312. Desça para 2.000 pés, aí chama 0 no 3 e está livre alerta. Comentei, 2.000, está autorizado alerta, obrigado. Gol 2.199, inscrição para 1.90 mais. Divisão, ficou? Afirmou. Né, 3.12, cheque trem, autorizado pouso, ficha no 0, vento 040 graus, X04 norte, informa ficha 1, olhada. Quando vocês da aeronave na final, ali mantém 1-0, 3-2-3-0. After the departure, turning right, call out departure, call to 5130, Salvador, departure 119.8. Squad 5130. Five, one. Charlie 63 divert correct to start up to contact the tower 118.95 Q1H1013. Confirm if you got that. Dois autorizado táxi de Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, assinante a 302. Passando na nave? Eu assisto 2545, até no 2005, azul 4234. Bom dia, avistado, autorizado pouso, pista 1-0, ventos variável com 3 nós, pista molhada. Obrigado, seja pouso. Para decoladas 1-1, controle 1-1-9-8, bom dia. 19-8, tá 3-0, bom dia. Via para 2000, ajuste no 13. Via para 2000, para 3, 304. Salve, so, Rander 631, request. 631, go ahead. Is possible heading to Udgir Uniform Tango Golf India Romeo? Oh, under 631, call the CC 128.8, pick up 12685. 128, under 631. Autorizado para Recife, nível 410, decolada 10, após decolagem curva à esquerda, na saída Puca, Jambucaju, rota conforme o plano de voo, transponder 5137, controle 119.8. Recife 410, decolada 10, curva à esquerda na Puca, Jambucaju. Rota do plano, transponder 137, o controle 198, voo 1372. Fila 372, cotejamento correto, chama quando pronto na posição 05. Chamará. Voo 21999, liberou. Voo 3199, autorizado táxi via Alfa, reportante, da Juliette. Passa da Juliette, é pessoal, 2199. Juliette, portão 08. Juliette 08, 2 anos. É o Mike do Lu Lima, estou na remota 14, solicito autorização de reboque para a posição 10 no pátio principal. Felipe Bolsa, pista 10, pista molhada, 2334. São 3830, chama Recife 2545, até no 2085. É, confirmando a 12545, altera 12685. É, o TA 3830, confirmando a primária 12545, a secundária 12685. É sério. Obrigado. O Lima está autorizado o reporte na remota 14 para o gate 10, na escuta permanente, reporta o Bremer aí. Ok, autorizado o reporte até a posição 10, na escuta permanente. Azul 4039, bom dia. 4039, está pronto, cópia? É, confirma, desculpa, não copiou 4039. Azul 4039, está pronto, cópia? Não, só escutar. Azul 4039, autorizado para Campinas, nível 320, via UP Azul 10 por base, após ser confirmado todo o plano. Decolada 10, após decolagem curva à direita na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5133, o controle 119.8. 320, cruzou 10 por base, decolou 10, curva à direita da EL, Leda, Motiva, 5133, 19.8. Azul 4039, cotejamento correto, chama pronto para o pushback e acionamento no pátio 3. Alô? 304, Solas 20, direita 121, Luciano. Direita 121, 106, right, taxi. 106, approve the taxi, como taxiway, hotel. Ótimo, 27, 1013. Tá, 3304, quero usar o táxi de Alfa, reportante da Juliette. De Alfa, reportante da Juliette, 3304. Então, 3304, está autorizado Juliette pelo portão 09, 709 da companhia no reboque para o 2110. Visual com a aeronave da companhia, está autorizado Juliette, portão 09, 3304. To line up and take off CC Hotel, wind 330 degrees, 0 to north. 3 to take off the hotel, 106.